Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Pai, de ti eu tenho me afastado. Ando triste por dentro, maltratado. Meu coração já não sente o mesmo calor. Quando eu cantava a ti o meu louvor, não elevo mais as mãos para receber o teu perdão, a tua bênção para viver. Não te pergunto se é certo ou errado. Hoje vivo de novo o meu passado. Não sei por que me desviei do seu caminho. Onde havia rosas, hoje é só espinho. Minha família está sendo destruída. Hoje reina o perjúrio e a bebida. A culpa é minha, te abandonei, Senhor. Tudo piora até o sol se pôr. A noite vem com seu manto escuro. Vivo como um gato louco em cima do muro. Lembro do jejum, da vigília. Orava pros meus companheiros que ficaram na quadrilha. Na loucura, se pá, na viagem. Ninguém é de ninguém, não tem camaradagem. Lembro do meu pastor no culto de domingo. Saía todo radiante sorrindo. Tua palavra me trazia paz. E a cada dia eu queria mais e mais. Sei o que perdi por me afastar, Senhor. Uma prostituta um dia me falou do seu amor. Não entendi como pode saber de ti. Se tá na rua, luz da lua, foi quando eu vi em sua bolsa um novo testamento. A sua espada me cortou por um momento. Me liguei, mais uma desviada. Meu Deus, como é dura essa estrada. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai. Clamo por Deus, meu Deus, meu Deus. Estou aqui pra te ajudar. Estendo a mão, oh, yeah, pra te amparar. Contigo estou, oh, oh, oh, oh, oh. Sempre ao seu lado. Quando eu fui lá no bar, eu nem pedi, me pagaram uma cerveja. Mais uma vez eu me esqueci da sua lei. Me embriaguei, briguei de novo, relutei. Cheguei em casa todo sujo, sem minha carteira. Na loucura ainda era segunda-feira. Foi-se embora mais um mês do meu salário. E pra comer não tinha nada no armário. Pros demônios, carnaval, festa total. Mais uma vez Satanás pisou na minha moral. Será que não tô mais à sombra do Onipotente? Preciso esperar em Cristo e ser paciente. Minha vida desandou, Pai, como estou? Minha autoestima foi-se embora, me deixou. Eu já não gosto nem de mim no fundo do poço. O que era claro tá escuro e muito fosco. Eu me envergonho dos meus atos, caio de joelho. Eu não consigo nem mesmo me olhar no espelho. Eu te traí, te enfrentei, te fiz infeliz. Sei que o diabo quer que eu repita, ele quer bis. Peço perdão, me aceite de novo, Senhor. Quero ser o teu guerreiro, mal enfrentar eu vou. Vou batalhar, várias almas a ti vou trazer. Não por mim, mas sim pelo teu prazer. Quero servir a ti como um servo mais fiel. Quero subir os degraus e te encontrar no céu. Eu te imploro, eu amo tua fidelidade. Sou um soldado, meu Pai, não um covarde. O teu clamor eu escutei, as tuas lágrimas enxuguei. Quero te dar meu amor. Yeah, yeah, yeah. escutei. As tuas lágrimas enxuguei. Quero te dar meu amor.